O dia 1º de outubro na história, 1937. O presidente Vargas pede ao Congresso a decretação do estado de guerra, alegando que o Brasil corre o risco de viver sob terrorismo devido à descoberta do Plano Cohen. 1957. Lei determina início imediato da construção de Brasília, sendo a direção dos trabalhos entregue ao arquiteto Oscar Niemeyer. 1977. Pelé se despede do futebol em partida realizada no Giants Stadium, em Nova York, entre o Cosmos e o Santos. 2002. A Igreja Católica reconhece milagre de Madre Teresa de Calcutá, a cura de uma indiana portadora de câncer no estômago. Para que fosse canonizada, seria necessário outro milagre comprovado. 2003. O presidente Lula assina no Congresso o Estatuto do Idoso. Esses são os fatos que fizeram o dia 1º de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.